Nossa pátria tá sonâmbula, algum pilantra vai cortar nossa garganta lá. Desperta desse mantra, já levanta e vá, ou será fácil presa da tarântula. Entrarão na nossa casa e tirarão a nossa lâmpada. Na escuridão afundarão nossa esperança feito âncora. Arrancarão a nossa flâmula, vamos lá, não perca tempo em vão. Tem comissão que compra omissão, mas esses homens são, ou melhor, esses não são homem não. E as minas vão tomando a frente e a luta vai tomando forma. E quem não se informa se conforma com qualquer reforma. O rap é nossa plataforma de reivindicação, e assim a fala se transforma em ação. Revolução, tamo indo pra Brasília, é a queda da Bastilha. Enquanto o país engatinha, a gente engatilha outra ideia pra acabar com essa monarquia travestida de democracia. Corto a cabeça da enguia antes que ela me engula. O Brasil tá sem guia, sem remédio e sem pula. O poder perverso tem gula, o coração já nem pula. Precisamos de um transplante de medula urgente, a saúde tá doente. A educação pulou o muro da escola e tá portando uma pistola e vai matar um inocente. E como proteger a vida se a bala tá perdida? Então imagina a gente, pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. As minhas falas não são versos, são verdades. Versos são apenas minhas maneiras de expressá-las. Um governo sem zelo constrói sem zalas. Crianças sem pais crescem sem aulas, sem salas. E a pergunta que não cala: quem escolhe quem vai pra vala e quem vai pra Valhalla? Vai, fala. A dor é muita, a dor é mútua. E a injustiça é uma filha de uma falha social que leva a culpa decidida numa cúpula que mais parece uma cópula de crápulas inescrúpula. Veja como a espada da justiça aleja, mas veja como ela nunca fere quem a maneja. Não, cuidado com esta adaga, a mesma que absolve presidente e condena Rafa Braga. Tamo pego no trampo, sonhando com a mega cena, e o que foi pego no grampo nunca pega pena. Vocês queriam arco-íris, mas o sol não veio. Meu verso é o relâmpago na escuridão que corta o céu ao meio e nos desperta desse devaneio mórbido e nos liberta desse anseio sórdido. O rap não é para acalantar meninos, é para acender sirenes e dobrar os sinos, pra convocar os mortos de suas tumbas lúgubres e resgatá-los de seus sonos fúnebres. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar. Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta, ainda é munição pra derrubar.